Sente, frequência livre, igual a 07, chama para a guerra. Perfeito. Livre, até o pátio 3, ó, cantando. Golf Kilo é o solo. Nossa, Golf Kilo na vida. Kilo, reposte para o cruzamento da pista, ok? Da 17, o Oscar Golf Kilo. Repostará para cruzamento, o Oscar. Viu no 36, até o ponto de espera tá livre, dá 28, ajuste no 095, quando pronto, 18.6, o 91 no 36, uma boa viagem. 18.6 quando pronto, obrigado, bom trabalho, 9136. Solo 6225. 6225, aguarde a Copa Brasília, devido a congestionamento na terminal, será coordenado com o centro, ok? Ah, puxa, como tá totalmente pronto, acionamento pushback. Só aguarda a coordenação com o centro. Aguardando, 6225. Salvador, Oceano 6312. 6312, para Recife, aguarda a cópia, o ajuste no 015. Tema de chão, aguardando a autorização. Ajuste 1015. 2000 com 1015, 5226. 299. Grato. Solo Salvador, dia 192. Coordenação livre, voo 660 Guarulhos. Pelo 923 Guarulhos, número 4, aguarda a cópia, ajuste no 095. Aguardando no 095. Aqui que mantém uma centena, o Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. Sente, confere o Whisky Golf Oscar, ainda não escuto o controle salvador. Oceano 6311, indicada? 260. 72220, número 2 na aproximação. 220, 6311. 18 com curva à esquerda, saída Gole, Eval, após direto, função Bridge. Controle 119.8 e o transponder é o 5505, o azul 4299. Estou ligado Campinas, 360, decola 28, Golf. Eval, depois Bridge, via Upper, do Luno, meia até o destino. O controle de saída de 98, o transponder é 5505, 4299. 826, confirma indicada. 230, nós. Sente, mantenha. 4228, bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna com fins. Levantando o Oscar Golf Kilo, ao solo. Torre Azul, 9136, ponto espera da 28, pronto, bom dia. Sol 3663 para o táxi, 105 a bordo, 4 horas de autonomia, zona confins. Foi o 3663 que chamou para o táxi. 3663 para o táxi, 105 a bordo, 4 horas de autonomia, zona confins. E 3663 vai prosseguir agora, vai contornar a sua ilha direita, Índia Alfa, Juliette, e vai pelo pátio 3, ok, o 3663? Índia Alfa, Juliette, segue pelo pátio 3. A linha e manter a 28, ok? A linha e manter, a 28, 9136. Pátio, eu tô com 5 viaturas em fase usando a pista aqui, só um instante pra decolagem. Sem problema. 5, esquerda após, chama pronto no 08, 4299. Sente, 28, gol, levar, curva esquerda para a decolagem, 985505, 4299. Solo Salvador, muito bom dia, 5221, ciente da Mike. Ciente, 5221, na guarda, cópia, ajuste no 095. Tá na guarda, 5221. Fala, 63 é o solo. 3663. E após o decolagem vai manter pro até 2 mil pés, ok? Mantendo pro após decolagem 2 mil pés, gente. Eu baixo até 4861 no solo. O 9136, decolagem autorizada na pista 28, manterá a reta até cruzar 2 mil pés após o perfil da subida. O vento 220 com 4. Tive decolagem, mantendo a reta até 2 mil após o perfil da subida. 49136, obrigado. Cara. O 435. Prossiga no 435. Por favor, a autorização para Ideal 220. Gente, aguarda a cópia, ajuste no 095, 1435. Aguardando, se tiver a saída prevista, valeu. O Oxenê 6225, pronto para a cópia? Tá pronto. Salvador, Brasília, nível 320. Conforme plano, rota do plano de voo, pista 28 com curva à esquerda, curva à direita, saída Momo, transição Nizza. Controle 119.8 e o transponder é o 5515 para o 6225. Confirma a transição? Momo transição Nizza. Momo transição Nizza então, 320 autorizado para Brasília, pelo esquerda, conforme plano de voo, 28 decola, curva direita, 109.8 controle 5515, código transponder 6225. Portão 1, chama pronto, 6225. Totalmente pronto, 6225. Usar o Paraná para decolagem da 28. Afirmativo, tem condições de agilizar, encurtando da presente uma base pelo direito da pista 17? Afirmo, agilizando o cruzamento, prolongamento da 28 para a base direita 17, dito. Estimativo, conforme então, da presente, libera a linha litoral, próxima parte de patamares, cruzamento autorizado, final da pista 10, chame girando base para final no 7, é que é cuido. Ok, chamarei então girando base, autorizado cruzamento da final da 10. Salvador, tá 3663, estamos próximo àquilo. 3663, alinhar e manter pista 28. Estamos no pátio 3, próximo a taxi quilo, transferindo de acordo com instruções do solo. Ah, tá, ok, sem problema, você pode prosseguir então, até o ponto de espera da 28, o 3663. Sim, gente, grato. Salva Salvador, Recife, 350 para o Whisky 58. Pista 28, curva direita, saída Aron, transição Recife. Controle 119.8, transponder 5517 para o Oceano 6312. Recife 350, lá para o Whisky 58. Decolada 28, direita após Aron, Recife. 5198-5517, Oceano 6312. Correto, 6312, chama pronto no portão 03. Tamarão. O 6312 não está restrito a 3000, senhor. Esqueci, pode descer ou mantém 3000? 2000 pés, se espera 2000 pés, autorizado, sinal ILS. Até 2000, reporta estabilizado, obrigado. Estabilizou o L5826. Objeto 5826. 8 milhas para a cabeceira, 28, completo final, ILS Zulu, 28, chame turno 8, decimal 6, bom pouso. 18, 6, bom dia. Controle o Lima Bravo Alfa, trabalhador de 1500, altitude de tráfego farol. Teste Lima Bravo Alfa, segue descida 500 pés, altitude, corrigindo, altímetro 1-0 no 5, forme visual com aeródromo Itapuã. Bravo Alfa. Salvador Guarulhos 360 para o Whisky 50, pista 28 com primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval após direto, posição Bidev. Controle 119.8 e o transponder é o 5476 para o gol 1923. 34, não vai cruzar o eixo, aproximação da pista 28, ok? Paciente, 5826. Saída Gole, transição Eval. Após Eval, voa Bidev. A aerovia é Amper 0. Controle opera em 119.8 e a sonda transmitida 5476, gol 1923. Responde ao 5476, confirmando, esquerda após, chama pronto no portão 612, é o gol 1923. Amaremos 1923. 4 táxi 6225, 77 a bordo, 4 horas e meia, confiança. Livre táxi, à direita, Índia, Alfa, Juliette, parte o 3, na minha escuta até o ponto de espera da 28, 6225. Índia, Alfa, Juliette, parte 3, até o ponto de espera na sua escuta. Mandou o Oceano 6312, poder confirmar a transição Aron, Recife? Afirmativo, em coordenação com controle, o senhor vai fazer a saída Aron com curva direita e após direto Recife. É assente, obrigado. 6225, é o solo voltando. Siga, senhor, na sua escuta. Após a decolagem, vai manter pro agora até 3000 pés, ok? O 6225. Nova autorização, mantém pro para a decolagem até 3000. Confirmando aqui então, vai ser via pátio 3 o nosso táxi, confere? Afirmativo, via pátio 3, o senhor pode prosseguir e contornar a sua ilha direita e vai apenas aguardar antes da Juliette, ok? Positivo, o solo, poderia confirmar a saída para o gol 1923? Temos Gole e Eval e não estamos localizando aqui. Gole Eval após Eval que deve, né? Tá certo? Foi o 9923 que modulou, não é isso? Afirmativo. Agora temos aqui, ó. Gole Eval após Bidev. Sim, Gole Eval após Bidev com curva esquerda. Maravilha, obrigado. Bravo Alfa, próximo ao farol de Itapuã. Gente, Lima Bravo Alfa, inicialmente mantenha a vertical do farol de Itapuã, o vento é de 200 com meia dúzia. Teria condições de aproximar para a vertical cabeceira 35? Vai ingressar no bate principal e vai cruzar sua frente, apenas aguardando a passagem no mesmo tempo. Gente, aguarda então a passagem do comboio do contra em cima. Gente, então... Após, continua o táxi 6225. Positivo, tá ingressando então pela linha do litoral. Então vai curvar à direita e aproximar para a vertical da cabeceira 35, chama na final checada, o Lima Bravo Alfa. Bravo. Mike Eco Vitor pousou, ele voa ao 04, frequência livre parte 4, Lima, vai com Mike Eco Vitor. 5826 da Webjet, no solo 04, libera a esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chama o solo 129 para instruções de táxi, ok? Afirmativo, libera a esquerda e mantenha antes da alfa, 5726. Da 3663, mantenha a posição na pista 28. E sua decolagem está restrita a manter a proa até 3 mil pés após curva do perfil da subida. Paciente, mantendo ponto de espera, visual com tráfego na final. 3 mil pés na proa após sua autorização. Posição. 35221 na esquerda após 5530, chama pronto na remota 103. Autorizado, pista molhada, é úmida para seca. Pouso autorizado, 230 com 8. À sua esquerda temos um helicóptero aproximando para a cabeceira 35. Aproximar para a vertical da cabeceira sem interferência. Registrado, obrigado pela informação. Livre pouso, 6391. Guardião 01, pátio do Graé acionado. Qual o setor de afastamento? 304 para 360, Brasília. 3304, ajuste no 095, aguarda o corpo. No 095, aguarda, 3304. 6225, prossegue até o ponto de espera da 28, quando pronto, 186, o ajuste no 095, boa viagem. 1015, ponto de espera, 186, 225, obrigado, major. Webjet, após o Oceané, prossegue até antes da Juliette. Afirmativo, pela Alfa ou pelo Pat 3? Pela Alfa. Pela Alfa até a Juliette, 5-2-6. Para o pushback, acionamento, Oceané, 6312, está no 03. Autorizado, 6312, chame táxi. Botava o táxi, 6312. Gol 1435, pronto para a cópia. Pronto para a cópia. Ah, senti falta dele agora, tá bom, obrigado. Curva à esquerda, saída Gole, eval após direto Ilhéus. Controle 119.8, transponder 5477 para o gol 1435. Oi, senhor, autorizado 220, levada 2 da 28, curva à esquerda na Gole, eval 098, 577 transponder. 5477 no transponder, o gol 1435. Exato, 5, chama pronto. Alô, é o Alan Price, 4861. 3 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia até a retória da conquista, pronto para o táxi. Até 4861, agora modifica a saída para Momo, transição VATAP com curva direita da 28, ok? Positivo, curva direita após Momo VATAP, 4861. 5826, da Juliette, senhor. 5826, portão 9. Portão 9, 86. O rapaz até 4861 não está pronto para o táxi? Sim, senhor. O táxi autorizado, pátio 3, Kili Alfa, na minha escuta até o ponto de espera da 28. O rapaz até 4861. Na sua escuta até o ponto de espera, obrigado. O estacionamento. Livrando à esquerda, aguarda apontado com solo, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, pode chamar 1219, mantendo posição distante. 1219 ao solo, valeu. Guardião 01, até o farol de Itapuã, aguarde transferência, Guardião 01. Já farol de Itapuã, aguarde transferência, ponto não. Guardião pode transferir 198, 119 de suma 8, controle até a volta, Guardião 01. 198, até o retorno, Guardião 01. Bom, entendeu que o Beatriz no Uno, então segue o táxi pro box 01, mantendo a separação com o tráfego da companhia, isso? Sim, portão 1. Ok, obrigado. E 500 pés na linha litoral no Corra do Axé. Decolagem autorizada, 220 com 8, está 3663. 3663, decolagem autorizada, mantém pro até 3000. Para o pushback de acionamento, gol 435. A gente no 435, aguarda no 5. Aguardando no 5. Bom dia, 6225, visual, Marcos decolando, pista 28. Número 923, puxa acionamento, gate número 6. Siga, Eco Tango Índia. O 5. A 35 autorizado puxar no 5, chame táxi. Chama eu para o táxi, 435. Solo Salvador, gol 1923, pushback acionamento, gate 62. Decolada aos 1-0, controle agora em 1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, prato. Aguarda para iniciar o push, 1-9-2-3. Aguardando, 1-9-2. Abaeté 4861, até o ponto de espera da 2-8, está livre, 18-6, o ajuste no 0, no 5, boa viagem. Obrigado, senhor, um bom dia, 4861. 340, confirmando, foi solicitado manter pro até 3.000 para depois curvar a esquerda na gole. São 3.063, nível da restrição, autorizado perfil da saída gole. Direto perfil da gole, gente. Manter pro até 3.000, após curva à direita no perfil da sumida Momo, só mais um instantinho para decolagem. 101.325, sente do tráfego, manter pro até 3.000 pés, depois curva à direita. Já foi direitando na perfil do subida Momo. Sente, subida Momo. Bom dia, Baté 4-8-Bel, pronto. Curva esquerda, saída gole, transição Eval. Após Eval, direto Sagaz. Tem o controle 19-8 e o transponder 5520 para 3163. Ativo. O solo aos 10, frequência livre estacionar Lima, Bravo Alfa. 1-2, com 1-2-7 a bordo, alternando Natal, está com 3 horas e 30. 63-1-2 vai prosseguir o táxi via sua direita, Índia Alfa, até o ponto de espera da 28, não me escuta. 63-1-2. Índia Alfa, ponto de espera da 28, não me escuta. 1-9-2-3, portão 62, autorizado puxar, chame táxi. Delivery, portão número para o táxi, 1-9-2-3. TAN 3304, pronto para a cópia. 3304, prossiga. Salvador, Brasília, 380, Bezulu 1-7. Pista 28, com primeira curva à esquerda, saída gole, transição Ofito. Controle 119.8 e o transponder é o 5526 para o TAN 3304. 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380. Aerovia Perzulu 7, pista 28, curva esquerda, perfil gole, transição ofício. Controle 119.8 e o transponder é 5526, TAN 3304. Correto, 3304, chama pronto no portão 10. Chamarei, 3304. Controle Salvador, Xanar 6225, decolou em frente. Xanar 6225, livre das restrições, suba até nível de voo 320 na saída Momo. Confirme, está autorizado então, curva à direita, interceptar a saída normal, 320. Afirmativa, Xanar 6225, cumpre o perfil da saída Momo, suba até nível de voo 320. Sente, saída Momo, sem restrições, nível 320, 6225. 2 é o solo. 6312 na escuta. Informo que após a decolagem vai manter pro até 3 mil pés, ok? Após a decolagem vai manter pro até 3 mil, geralmente 3 mil 2. Transfere 18.6 no ponto de espera, o ajuste no 0 no 5.63 no 2, boa viagem. 18.6 no ponto de espera, 0 no 5, boa viagem, 3 mil 2. Siga no perfil da saída. Segue no perfil 6225. 5, pronto, é o solo. Prossiga. Ok. informo que após o decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Vai manter a proa até 3 mil pés. Depois, curva, esquerda e escolhe a volta. Solo trip 5221, formato no 3, pushback acionamento. Autorizado, trip check taxi. Voador, tá 3163 para puxa acionamento, gate ao 7. Taxi gol. Partidas normais, 35 para 251. Autonomia 231 até Aracaju. Quatro, oito, meia, um, no decolado, Azul, no cinco, controle, um, no nove, décimo, três, cinco, boa viagem. Obrigado, senhor. Bom dia. Boa viagem. Obrigado. Desculpa, até o passeado, dois, né? Salvador, tá 3163 para posicionamento, gate ao 7. Bom dia, vai até 4861. E iniciar o push na remota. Está autorizado no portão 07, chame para o táxi. Coordenando autorizado 07 para 3163, chamará. Fique atento também com o gol no portão 612, ok? Abaixa 4861, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 100, na saída Momo, livre das restrições. Momo está restrito 3000. É, quando der possibilidade, a nossa radial de saída é a 275, ok? Abaixa 4861, no controle ciente. Sai, cumpre o perfil da saída Momo, aguarde. Positivo, cumprida a Momo. Autorizando o Galeão. 3304, portão 10, aguarda. Qual foi a aeronave que chamou para o táxi? Chegou no 923, tem 82 a bordo, 3 horas e 52 autonomia, autorizando o Galeão. Tia, no 923 pode prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28 na minha escuta, ou no 923. Juliette Alfa, ponto de espera 28, na 923. A 3663, chame centro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 128 decimal 8. 3325 28. Iniciou, iniciou a 3163, vai aguardar nessa posição. Ok, pode prosseguir o pushback, ok? 3163. O Xanera Avianca, 6312, pista 28, alinhar e manter inicialmente. Alinhar e manter da 28, Xanera 6312. Nível de voo 100. Cedido para 1 centena, 4861. Solo 3221 para o táxi 36 do POB, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. 36 Salvador, confirme a autonomia, o trip? 4 horas de autonomia. Gente, aguarde para o táxi. Aguarde para o táxi, o trip 55, imagina, 5221. Aguardando. Solo, objeto 5811 para cópia, está na posição número 9. Afirmativo 5811. Formação em curso a Mike, aguarde cópia 340. Vai ter 4861, autorizado, vai direto destino, quando possível, informe estimado de pouso. Ativo. Direto destino, um instante só para o estimado. Paulo, caso autorize o trip, tem condições de iniciar o táxi pelo espaço à esquerda do TAM, ou mesmo ele está em pushback? Negativo, trip. Ok. Nossa estimada em Guadabi para 1240. 1240. 1240, controle ciente. 1240, vento de 220 graus com 8 nós, decolagem autorizada, pista 28.